Aqui no meu quarto eu faço meu pacto de ser quem eu sei ser. Não importa o que acontecer, com medo e coragem, descubra a vantagem de ser quem eu sei ser. Não importa o que acontecer, eu ando assim, me visto assim, eu danço assim. E às vezes parece errado, não é pra mim fingir sorrir sem achar engraçado, beijar sem ter se apaixonado. Apaixonado. Larissa Manoela.